Salvador, Altan 3520, ciente da informação Eco. É, autorização 190 Aracaju. 3520, está autorizado. Aracaju, nível 190. Decolagem da pista no zero, curva à esquerda, subida Puca, após Puca, Jamo, e após Jamo, direto Aracaju. O controle 120 decimal 8 e o transponder é o 5530. Usado nível 190 Aracaju, decola da 10 com curva à esquerda na saída Puca. Após Puca voa Jamo, após DCT Aracaju. Controle 12080, transponder 5530, TAM 3520. Tá correto, 3520, chame para o push e acionamento. Chamará. Confirme, por gentileza. É o voo 1827, estamos aqui no 03, e esse distanciamento tem um gatinho aqui, assim, 2 e 3 tem um gato, meu pai. Ok, obrigado pela informação. Vou informar aqui ao fiscal do pátio. Obrigado. Obrigada. E modificado aos motores dessa 1500 pés, guarde a transferência com a torre. Guarda! É da Alta Papa, já vista o campo, confirma? Pode ser. Deixa a minha torre em 118.95. Tá. Índia Delta Papá. Prossiga, Índia Delta Papá. Tá, interceptando a longa final da 1-7. Bem, chame na curva final da 1-7, Índia Delta Papá. O vento é 1,60 graus, 0,6 dúzia nós. Papá, normal 1-7, baixou e chegou, Índia Delta Papá. Gente, Índia Delta Papá, livre o pouso na 1-7. O vento é 1-7, 0 graus, 0,7 nós. Papá. Taxi Índia Delta, Índia Delta Papá, no solo aos 18. Amigo táxi, para estar. Santa 3520, tá vivo, tá? À direita, chame pra decolagem. Está 3520, está autorizada a decolagem lá no zero. O vento é 1.80 graus, meia dúzia nós. Boa noite, no 7. Aguarde um instantinho a cópia. Então, 3, 2, 0, decolado aos 23, chame o controle em 120, décima 8. Controle 208, 3520. Controle Salvador, até 3520, decolou, pessoa da PUCA nessa escuta. 3520, subordinou 90, correio da PUCA, vigilante. Parou 190, 3520 na feira pública. Bom dia, o Santos 3399, com a informação Eco para Guarulhos. É, senhor, o Santos 3399, agora a cópia, Guarulhos. É, coordenação para Guaracan. Autorizado, 150, como final, 3520. E o, é o 360. Prossegue na UPZULU 16 até Belo Horizonte, após BH, DCT Trive, após Trive, Poços de Caldas. A decolagem é da pista 10, com a primeira curva à direita, subida da El, após da El Leda, após Leda, DCT Bridge, vai interceptar UPZULU 16. Controle 120, decimal 8. O transponder é o 5534. Quando pronto para o pushback acionamento. Tutan 3399, cópia. Autorizado, Guarulhos. O nível é o 3620. Prossegue via UPZULU 16 até Belo Horizonte. Após BH, Trive. E após Trive, Poços de Caldas. Decolagem é da 10. Curva à direita. Subida da El. Após da El Leda e após Leda, DCT Bridge vai interceptar a UPZULU 16. O controle 120, decimal 8. O transponder é o 5540. Copiou na 3399 para Guarulhos, 360 aprovado pela UPZULU 16. Decolamos da 10, né? Curva direita, perfil da El Leda, conexão boa direto para a posição Bridge. Trive direto ao foco de calda, aciona 5540208 ao controle, está na posição 8. Ok, o TAN 3399 em bridge, intercept a UPZULU 16 até Bravo Hotel Zulu, BH. UPZULU 16, a partir de bridge, BHZ direto ao Trive, direto no posto de Taura. Copiou, 3399. Tá correto? Cliente no portão 8, na 3399. Obrigado. Autorizado, 187, chame táxi.